Lulu. Lulu tem isso. Fala aí, fala aí. Nossa, moleque. Já dá pra fazer um eventinho ao vivo, hein, velho? Tá ligado? Chamar um cara de outro lugar.